927. Solo Alfa 43, chamando 21 na décima onda, solo. 21. Solo, Salvador, gol 927, Meridiano, você escuta. Torre Gol 9276. Prossiga. Negativo, contato com sol. Siga em frente, quilo, parte 3, atenta a sinalizador, posição 5 Lima. Atravessou o solão na 21. Alfa, quilo, parte 3, posição 5 Lima. Quilo, parte 3, 5 Lima, 9276. Azul 6908. Boa noite. Descendo aqui na sua escuta. Gente, confirma pra onde você está mantendo. Tô na proa 059. Gente, foi instruído pelo centro para chamar o controle? Agora. Gente, a sua identificação foi na proa de Itape para a chegada à área, ajuste no 0 no 5, desça para o nível de voo 050. Proa de Itape, desça para o nível 050, no 0008. Ajuste e controle. 1-0 no 5. Meia 908, desça para 2500 pés, voe na proa de, do Serra Vita 366, autorizado a RNAV, reporte estabilizado. Proa de Serra Vita 366, reportado estabilizado, Azul. Patango Eco de Novembro. Escuta, senhora. 4,5 milhas noroeste de Salvador, serviço está encerrado, mantenha o nível 105 a critério. para servir de informação de voo e alerta, chame Recife na frequência 12685, secundária 12545. Tower Lower, Portugal 024 Heavy, ready for departure, holding point, runway 10. 024, are you active for takeoff? In the 110 degrees, 0 H mark. We are for takeoff, runway 10, Portugal 024. Portugal 024 Airbus. Cabinet 58, contact 120.8, good flight, Portugal 024. 208, Portugal 024. Over the departure, hello, Portugal 024 Heavy Airborne on. Portugal 024, raise the contact on departure, climb flight level 370 via Momo departure. Via Momo departure, climb level 370, Portugal 024. 69, azul 6908. Azul 6908, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 1895. Torre, boa noite, azul 6908, estabilizado em nave. Boa noite, azul 6908, vento 1789, pouso 30, pista 90. Autorizado, pouso 90, azul. Portugal 024, licença para si, direct to Lilo. Vai, direct Cogibu, Portugal 024. Direct to Cogibu, Portugal 024. Seguindo para o Pouso Azul. Teve Pouso para Azul? Confirmo, vento na 108 norte, Pouso autorizado, 6908. Autorizado, Pouso Azul, 6908. Portugal 024. Go ahead, Portugal 024. Fly direct GBIT position Golf Echo Bravo India Tango. Back to GBIT, Portugal 024. Azul, Azul. Seu solo foi 05-6-1-2-1-1, mais ou menos 0. 2-1? Boa noite, Azul 908. 1-2-1-1. Boa noite, Azul 908. Solo Salvador, Azul 908. Azul 908. Solo 1-2-1, na mesma hora. Portugal 024, call receive center, frequency 126.85, if you enable 125.45. 9400, sua identificação dessa via, chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste no 015. Tem via Mari para 050, ajuste no 015, bom, 9400. Alô, muito boa noite. Ou bom dia, Gol 9397. Gol 9397, a sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 060, ajuste no 04. Via Mari, descendo para o 060, alta linda, produto 369. Mantenha a via chegada, é o número 2 da aproximação, vai seguir tráfego da companhia. Via chegada então, voo 9397. Gol 9397, informe desvio. Afirmativo, já tem retornado a prova de Mari. Gente. Estamos também informar, o voo 9397. 397, tráfego que precede está a uma milha de mares. Gol 9400 após ETAP, vou encerrar a vista 366 e desça para 2500 pés, ajuste 1014, autorizado a RNAV e reporte estabilizado. ETAP 366, 2500, 1014, informaremos estabilizado, 9400. Gol 9397 vai descer via para o nível de voo 050 após ETAP, vou encerrar a vista 366 como número 2 na aproximação. Desce via, pode estar 366, desce para o 050, Gol 9397. Torre, bom dia, Gol 7491, ponto 0010, pronto. Gol 7491, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1, 1 no 0, graus 8, 9. Tá autorizado, alinhar e decolar, 1 no 0, Gol 7491. Descent flight level 050 via Mari Arrival, Oceania 62858. 9397 está autorizado a descer para 2500 pés. Após etapa, vou ser a Vitor 366, reporte estabilizado. Ave 397, copiou o controle? Afirmativo. Após etapa 366, desce para 2500, estado 2015, é isso? Sim. Controle Salvador, voo 7491, decolou. Voo 7491, contato radar no decolagem, suba via Arbor 1 para o nível de voo 360. Subindo via Arbor 1 para 360, voo 7491. Gol 9400, complete a final e chame torre 118 decimal 95. 2895, tem mais 9400. Gol em Salvador, bom dia, gol 9400, final em nave 10, 3 milhas do 372. Chegou 9400, vem com a centena 8 nós, avistado, pouso autorizado, pista 9. Autorizado, pouso, zona 0, voo 9400. 6258, desça para 2500 pés. O Channel 6258, descend 2500 minus 104. Fly direct to Sierra Vista 3664, I need procedure. Now bound to 3520, acione identificação, deixa via chegada Mari para nível 050, ajuste no 04. 050, no 014, autorizado vai, TAP? Autorizado TAP. 491, vou direto elefa. Direto elefa, vou 491. Gol 9397, complete a final, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, tenha um bom dia. Channel 6258, reduce to speed now, for 220 knots. 220 knots, keep the pilot. No chame Recife na frequência 1 no 26 decimal 0, alterna 1 no 28 decimal 8. Recife 260, alterna 288, para o Gol 491, obrigado, bom dia. 9397, boa noite. Boa noite, Gol 9397, continue a aproximação, aguarde pista livre, vem 9108 mais. Positivo, não sei se foi reportado, mas deve ter show alguma coisa aqui à direita na nossa aproximação. Laser é o que não falta aqui passando o rosto da gente. Está em direção ao final, confirmo? Afirmativo, deve ter algum show aqui com... Mas é show com laser, bastante forte. Vem no rosto da gente na aproximação, não sei se prejudicou o colega que seguia à frente também. Então, festival de verão. A coordenação do evento já foi notificado e eles disseram que ia reposicionar os refletores ou desligá-los. Acredito que se não o fizeram, já estão providenciando isso. De qualquer forma, agradeço. São vários, é verde, azul, amarelo, tudo que é jeito. 29400, São Paulo Foz 24, chame 121 na décima 1. 21-1-9400. Gol 9397, pista livre, pouso autorizado. Livre, pouso, gol 9397. Channel 6258, report Sierra Vista 366. Navigation 366, destination 258. Bonnet 6258, complete sign in the call powered 118-195. Power 1895, we're trying to get the pilot. Tower, good evening, you're trying to 6258, full family tag mile approach runway 10. 9397, Solos 27, Gemini 2, Gemini 2, Gemini 2. Solos 219, go 17. Gemini 2, Gemini 10. Gemini 10. 6258, have your sight, range 100 degrees, 07 knots, clear to land on runway 10. Clear to land runway 520, na presente voo Serra Vista 366, desça para 2500 pés, ajuste 1014, autorizado a RNAV, reporte estabilizado. Nossa senhora, está na presente, pro Serra Vista 366, desça para 2500, 1014, autorizado procedimento, tá, 3520. Bom 9044, boa noite. Bom 9044, a sua identificação da presente voo ITAP, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. ITAP, 950, bom 9044. Xenai 6258, solo 30. 6258, underground at 30, contact 121, decimal 1. 11. Voltando lá, final do procedimento, cabeceiro no zero, campo aviso, Tutan 3520. Tutan 3520, complete ao final, chame torre 118, destino 95. 2954. Boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, vento 110 graus, 8 nós. 7, livre pouso, cabeceiro 10. A gente desça para 2500 pés, ajuste 1014 e reporte estabilizado. Reparar estabilizado, 044. Controle, boa noite, 3170 com a Charlie. Tá, 3170, senhor, identificação, desça para o nível de voo 060, ajuste no 04, voe e papo da presente. Desça 060, voa e papo, 3170. Controle Salvador, muito bom dia, voo 1592, cruza o nível 200 para 170. Chegada à maré, informação Charlie. Bono 592, acione identificação, desça via chegada à maré para o nível de voo 070, ajuste 104. Estamos autorizados para 070, chegada à maré, voo 1592. 3520, Solos 39, Chimino 2, Zona dos Palavras. Zona 9, 3529. Bruno 70, da presente, vou encerrar a vista 366, deixa para 2500 PES, ajuste permanece no 014, reporte estabilizando. 14, eu tenho para 2500 na proa do Serra, Vitor, 366. Solo Salvador, 3520. Correio 3520, negativo contato 219. 3121, decimal 10. 3520, boa noite, PSV Alfa, Juliette, portão 09. Estacionamento 0044. 9044, complete a final Chame Torre Salvador, 118 decimal 95. 2295. Salvador, boa noite, 9044, sinal visual, 10. Chegou 9044, centena 89, pus autorizado, pista 10. E pôs o FIFA 10, o nosso retornado. 050. Então autorizado para o 050.